O Instituto Estadual de Florestas publicou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 1º de novembro, uma portaria que proíbe a pesca profissional em toda a bacia do Rio Doce, nos limites de Minas Gerais. A decisão é resultado de uma recomendação expedida pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio do Grupo Especial de Defesa da Fauna. A medida, tomada a pedido de pescadores, tem como objetivo preservar a fauna aquática para repovoar o rio. Segundo o documento, o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, inundou o Rio Doce com lama de minério, causando alterações nas características do meio ambiente, afetando negativamente a fauna, com piora da qualidade da água do rio, mortandade de peixes e da vida aquática. O acidente também prejudicou atividades sociais e econômicas, como a pesca, o que poderá resultar no aumento da atividade nos afluentes do Rio Doce com o fim do período de defesa da Piracema. Na portaria, consta que serão permitidas somente a pesca científica, desde que devidamente autorizada, e a pesca amadora, na modalidade de pesca e solte. Do Ministério Público de Minas Gerais, Bárbara Sierra.